Começa agora o programa Direito Digital com o Dr. Walter Capanema. Bom dia a todos, meu nome é Walter Capanema e estamos apresentando o programa Direito Digital pela Rádio RH. No tema de hoje nós vamos tratar do Marco Civil da Internet, que é um dos temas mais polêmicos da modernidade. Nós temos discussões aí e grandes controvérsias. Nosso primeiro programa nós estamos trazendo a professora Ana Amélia Mena Barreto, advogada do escritório de Barros Ribeiro Associados. Ela é presidente da Comissão de Direito e Tecnologia do Instituto dos Advogados Brasileiros. Bom dia, Ana Amélia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Walter. Eu que agradeço, é uma honra estar participando aqui do seu programa e pela primeira vez aqui conversando com seus ouvintes sobre esse direito digital. Muito obrigado. Só para fazer uma breve explicação, o Marco Civil é um projeto de lei capitaneado pelo Ministério da Justiça e a FGV no sentido de criar uma lei que mostre ou que regule o funcionamento da internet no Brasil, mas só em relação aos aspectos cíveis. Nós não vamos ter questões eleitorais, questões penais, questões de direito autoral, vão ser só questões que dizem respeito principalmente à liberdade de expressão na internet. Eu digo isso porque cada vez mais nós temos no Brasil decisões judiciais contraditórias entre os juízes, decisões que impõem censura, vide até o famoso caso da Cicarelli, que a gente vai comentar mais adiante. E esse projeto ele foi dividido em duas fases. Numa primeira fase, nós tivemos uma consulta pública aos principais temas que seriam tratados no projeto. E num segundo momento, e esse segundo momento vai até o dia 23 de maio, nós vamos ter a discussão em relação aos termos que vão ser tratados no projeto de lei. E qualquer pessoa pode participar. É só se inscrever no site culturadigital.br/marcocivil. Você se cadastra e você tem acesso ao projeto de lei. E, imediatamente, você pode editar os artigos, estabelecer sugestões ou até supressões de algumas normas. Eu, particularmente, já fiz 18 sugestões e recomendo a vocês que façam, que participem, mesmo não sendo advogados. É um site aberto para todos. E o primeiro tema que eu gostaria de debater com a Ana Amélia de respeito à questão dos direitos e garantias do usuário na internet. Se esse Marco Civil trata dos direitos e garantias do usuário na internet, como ele vai ser exercido? O primeiro ponto que eu gostaria de falar com a Ana Amélia diz respeito aos sigilos da comunicação na internet. Ana Amélia, você acha que esse direito precisa ser resguardado pelo Marco Civil, o direito do sigilo das comunicações? Eu acho importante, Walter, porque esse texto, só um parênteses, foi uma importante inovadora, que eu considero, iniciativa do Ministério da Justiça. Inovadora pelo seguinte motivo, porque não partiu de um texto base. O próprio, geralmente, o projeto de lei é colocado em consulta pública, mas nós já trabalhamos com texto base, que foi o que eu considerei interessante na proposta de trabalho colaborativa do Ministério da Justiça, foi isso, porque o próprio texto base foi elaborado de uma forma colaborativa, né? E agora nós estamos na segunda fase, né? Em que nós vamos ter, que já foram colhidas as principais questões, por isso que nós estamos aqui discutindo isso, né? Eu considero, sabe, Walter, que o texto, na verdade, ele consagra os direitos fundamentais que já estão dispostos na Constituição Federal, né? A inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem e também da comunicação de dados, né? E veja bem que ele reitera a previsão constitucional a partir do momento que ele diz que somente poderão ser violadas mediante ordem judicial, quebrada a comunicação, né? Craqueada, né? Mediante ordem judicial e, repete o texto constitucional, desde que cuidem de investigação criminal ou instrução processual penal. Tá? Eu considero também, Walter, desculpa, não sei se você concorda comigo, ele vai assegurar também nessa questão, nessa seção dos direitos e garantias do usuário, ele vai assegurar a efetividade ao CDC, ao Código de Defesa do Consumidor, porque ele está incorporando, o sistema opt-in. Exatamente. Exatamente. Não é? Inclusive, já vai lidando com a questão do spam. Ainda, sim, que indiretamente, já estão tratando aí de questões até de... Paralelas. Né? Então, está incorporando ao sistema legal o sistema opt-in. Exatamente. Né? Para os nossos ouvintes, né? É através do qual esse sistema, quaisquer dados somente poderão ser compartilhados, na verdade, mediante prévio expresso, não só conhecimento, como consentimento do usuário. Né? Há muito tempo atrás, eu estava escrevendo sobre privacidade na internet, era um artigo pequeno, onde eu falava sobre a privacidade na telefonia móvel. Né? E a necessidade, não sei se você concorda comigo, Walter, que as pessoas têm de compartilhar a sua vida privada em público. Exatamente. Porque esses dados que são fornecidos nessas redes sociais, eles são fornecidos espontaneamente. Então, você mesmo torna pública a sua vida particular. Então, quer dizer, depois nós conhecemos decisões judiciais, né, de que juízes de direito, que conheço um, você deve ter ouvido falar também, pedido de assistência judiciária. Que pediu, é verdade, e a juíza deu uma gugada, ela é a juíza.com, né, foi lá, deu uma gugada, descobriu que a pessoa que tinha requerido o pedido de assistência judiciária tinha Orkut, e esta senhora que pediu assistência judiciária, ou seja, não queria pagar as custas, disponibilizou na sua página pessoal no Orkut a sua, fotos da sua recente viagem à Europa. É claro que o seu pedido foi negado. E, né, você veja bem que interessante que o fato dos dados estarem disponíveis em rede social não significa que são dados protegidos de confidencialidade. Não. Porque estão livres. Então, o juiz e os juízes estão cada vez mais fazendo isso, sim, de consultar as redes sociais para ver a situação do processo. Quem é aquele autor? Quem é aquele réu? Sua reputação online. Exatamente. A reputação online, hoje em dia, está sendo um item, um valor que é agregado à pessoa. E as empresas também, né, Walter? As empresas todo mundo isso. Hoje você entrega um currículo super bacana, super legal. Aí o coach, o RH, vai fazer uma pesquisa da sua reputação online. Então você está você tem as suas comunidades na sua rede social e tem aquelas coisas horrorosas. Eu odeio dormir cedo, eu odeio o chefe. Quando eu ligo, quando eu bebo, eu ligo para ex. É. Né? Entender assim de todos os assuntos que você. Então, quer dizer, você vai saber realmente quem é aquela pessoa, como ela se mostra espontaneamente, não é através de uns dados acadêmicos, de um currículo, não. Nós vamos conhecer as fotos que ele posta, nós vamos conhecer as comunidades quem da qual efetivamente ele se feria. E como ele se mostra. Ali você conhece o DNA do candidato. E você vê o seguinte, que a questão da privacidade não é só a proteção em relação às empresas. O que acontece, e o que parece até mais paradoxal, é que são as próprias pessoas que expõem a sua privacidade na internet. Sim. Não adianta nada ter o Marco Civil trazer essas proteções se as pessoas mesmas já expõem seus dados. Claro. Existe um aplicativo chamado Foursquare, um aplicativo para celular, que ele permite compartilhar com as pessoas da sua rede social ou com qualquer uma os lugares em que você frequenta. Então, eu posso saber pelo Twitter qual é o restaurante que você vai, onde você esteve. Se eu for mal intencionado, eu posso fazer um sequestro, um relâmpago. Exatamente. Porque eu já sei onde você estará previamente. Ah, você está no Starbucks, então eu vou lá roubar sua casa. Sim. Então, olha só o quanto ainda precisa ser repensado pelas pessoas em relação isso, a isso. Porque, veja bem, é um mercado persa, ao ar livre. Onde a mercadoria é exposta é você. Exatamente. Então, seus dados pessoais identificáveis, na verdade, o seu DNA eletrônico, ele é espontaneamente fornecido por você. Quando deveria ser você próprio o primeiro a tratar desses dados? E a protegê-lo. É, mas acontece que para a galera mais nova, nós somos professores, nós já sabemos disso, eles acham o máximo compartilhar as últimas fotos, tudo, dos lugares fotos que eles estão. E os sentimentos. Os sentimentos. E a necessidade rápida que os nossos alunos têm de modificar o seu status de solteiro para namorando. O contrário também. Conheço. Acabou de acabar o namoro. É. A primeira coisa que sabe é que a pessoa está solteira. Mas como exatamente. Não? Porque eu recebi uma notificação, porque eu sou da rede social dela, que ela está solteira. Exatamente. Pelo Orkut ainda, né? Pelo aquela Orkut, maravilha, é, né? É. Então, o que você perguntou aqui, vamos voltar aqui na nossa, senão a gente não cai aqui, né? É. Eu acho muito importante também. Porque essa questão do CDC, né? Uhum. Porque ele regulava os dados, mas ele regulava apenas o acesso pelo consumidor e não o compartilhamento indevido das suas informações pessoais. Porque você sabe, você contrata um serviço, ele monitora a sua navegação, ele sabe aonde você vai e o que você gosta. E aquilo virou um produto agregado. Exatamente. Atachado à sua atividade fim. Exatamente o que você faz. Dinheiro. Exatamente, sabe efetivamente o que você faz, o que você é e o que você gosta. Agora, o que ele não pode é compartilhar. Exatamente. Então, esse artigo. O sexto, inciso 1 do Marco Civil. Exato. Olha o sétimo. O usuário tem direito a informações claras e completas, constantes dos contratos de prestação de serviço, estabelecendo o regime de proteção aos seus dados pessoais. Perfeito. Isso é perfeito. Registros de conexão, registros de acesso a serviços de internet, bem como sobre práticas de gerenciamento da rede que possam afetar a qualidade do serviço oferecido. Isso é incrível. É. Passando, Ana Amélia, para um outro ponto interessante, é o artigo 6º, inciso 2. É um outro direito que o cidadão tem, do Marco Civil. É o seguinte, ele tem direito a que o seu serviço de internet não seja suspenso ou sofra degradação de qualidade, exceto em caso de não pagamento. Uhum. Esse é um dos grandes problemas que nós temos na internet brasileira, que os nossos provedores, eles prometem lá com aquele personagem folclórico. Exatamente. Aquele personagem folclórico promete pra gente uma banda larga de 12 mega, mas você só pode usar até 20 gigabytes. Se você passar dos 20 gigabytes, a banda vai cair para a velocidade de linha telefônica. E se alguns estiverem na mesma rede sua, conectando ao mesmo tempo, aí vai ser lerdíssima. Então você veja bem, olha como é que a promessa é falsa, enganosa. Na realidade, você não vai utilizar aqueles 12 megas que o nosso amigo russo prometeu. Mas se você quiser, você também não poderá. Mas você está pagando, efetivamente, pela velocidade top. Exato. E você tem a velocidade do quase que mínima. Mínima. É quase que você recebe um salário mínimo de banda larga. É uma coisa assim, uhum, pequena. E outro problema também que eu achei interessante em relação à degradação do sinal, porque os nossos provedores, eles não confessam isso. É o artigo 6º, inciso 2º do projeto do Marco Civil. É que pela degradação do sinal, os provedores fazem o seguinte. Eles verificam se você utiliza alguns serviços de BitTorrent para baixar filme, uhum, baixar MP3. Então, o que eles fazem? Você costuma baixar música, baixar filme, eles bloqueiam aquelas portas. Você está usando muita largura de banda. Exatamente. Então, ele já sabe o que você está fazendo. Né? Então, quer dizer, ele já sabe o que você está fazendo, sabe até o que você está baixando, uhum, e está restringindo esse acesso. Será que isso é legítimo? Porque quando eu contratei o serviço, eu contratei para utilizar o que eu quisesse. Qualquer coisa. A velocidade, inclusive. E não acesso. Você pode acessar para isto ou para aquilo. Exato. Exatamente. Isso é totalmente... isso aqui acho que o Marco Civil vem resolver. Foi sensacional isso. Eles não vão gostar muito. Não vou gostar nada. Né? Ainda mais agora com consumidores esclarecidos, né? Depois desse Marco Civil. Exatamente. Você viu que a Anatel não precisava, mas ela novamente proibiu o torpedo, né? Uhum. Agora, ela impingiu a você uma obrigação de fazer. Exato. Se você não quiser receber, você agora com o contrato antigo tem que entrar em contato com a sua operadora. Se você conseguir, você vai ganhar um prêmio. Exato. Porque quando é para contratar, você é atendido em minutos. Quando é para descontratar, você não é atendido. Nunca. Se você conseguir, você ganhará um prêmio da Rádio Digital. Um mousepad. Um mousepad. Olha, outro então que é muito polêmico está no artigo 8º, parágrafo único. Esse, então, é um dos mais polêmicos. que diz o seguinte, basicamente, que todos nós podemos realmente exercer o nosso direito à privacidade, o direito à liberdade de expressão, e que nós poderemos tomar medidas de segurança para proteger os nossos dados pessoais. Significa dizer o seguinte, eu tenho um computador que é compartilhado com minha família, e eu quero proteger dos meus filhos uma pasta que eu guarde, por exemplo, meu imposto de renda. Porque criança, quando sabe quanto o pai ganha, é um sofrimento. É um problema. É um problema, né? Tem o nome do seu cartão de crédito e a senha. Não, mas conta de crédito. Imagina, para uma criança de 12 anos, que festa. Vai comprar na internet. Tudo. Então, eu quero, então, proteger essa pasta e colocar uma criptografia. Agora, eu pergunto para você, Namélia, será que a criptografia ela não pode ser utilizada e ela não vai ser utilizada mais para situações maléficas e criminosas? Será que a gente, esse artigo 8º ele não estaria dando mais uma proteção para o criminoso do que para o particular, para nós, pessoas inocentes? É uma via de duas mãos, né? Serve para um, vai servir para o outro. Né? É, aquele caso clássico do nosso clássico, querido... do notebook do um senhor. De um senhor, que vocês devem alvo. Saber. Que ele, inclusive, eles pegaram HDs dele atrás da parede, escondido atrás da parede, quer dizer... E quando pegaram o HD desse senhor, que é famoso, e os senhores podem procurar no Google que vão descobrir, tentaram acessar os seus dados, mas os seus dados estavam protegidos por uma criptografia fortíssima. Era tão forte que a Polícia Federal até hoje não descobriu isso. Ela levou para o FBI. E o que o FBI fez? O FBI não, devolveu. Falha, sinto isso. Muito, não deu para quebrar. Não deu para quebrar. Então, o que eles quiseram ainda fazer? Quiseram levar essa criptografia para o fabricante dela, para ver se o fabricante tinha uma chave mestra, uma chave reserva. Só que isso é impossível. Só quem sabe os dados da criptografia, as senhas, é o seu autor. Então veja bem que se por um lado esse artigo ele protege a segurança e a privacidade da pessoa, por outro lado ele dá margem de a segurança e a privacidade serem utilizadas para a prática de crimes. Ninguém fará prova contra si mesmo. Exatamente. Você não pode obrigar essa pessoa... Então, eu tenho a chave privada desse sistema criptográfico. Ela é pessoal e intransferível. E de forma que, nesse caso, mesmo que se consiga uma autorização judicial para quebra da comunicação dos dados, ela é inócua. Exato. Porque ela não vai adiantar nada, porque você só tem a chave criptografia simétrica, trabalha com duas chaves. A chave pública e a chave privada. O conhecimento da chave pública não quer dizer que você terá... conhecerá a chave privada e nem também quebrará aquela proteção criptográfica. Nesse caso, autorização judicial, concorda comigo, Walter, é inócua? Exatamente. Tanto que o computador da pessoa que nós estamos falando voltou, devolvido, entregou. Devolvido, bonitinho, sem problema nenhum. E ele deve estar feliz até hoje. Feliz da vida. Se tivesse alguma coisa... Recomendou para os amigos, inclusive. Não, mas ele vai vender muito, vai ficar até sendo representante desse sistema criptográfico no Brasil. Então você veja bem que se por um lado nós temos aquela lei que estabelece a quebra do sigilo telefônico informático, que é uma garantia para o judiciário e para o Ministério Público para a persecução penal, claro. Por outro lado, essa lei vai ficar totalmente inócua se cada vez mais nós tivermos malfeitores, entre aspas, se utilizando da criptografia para isso. No caso, ela não teria o link para segurança, ela seria para acobertar atividades ilícitas. Né? O que faremos aqui? Você vai poder guardar os seus dados e nesse parágrafo... Eu não vejo muito... Isso já acontece, né? Só que não estava normatizado. Exato. Porque se a gente pensar bem, esse artigo nada mais fez do que garantir ou então tornar mais palpável o direito à privacidade. É como se fosse uma espécie de legítima defesa da privacidade. Aquela garantia que nós temos na Constituição da intimidade, da privacidade. Ela passou a ser tratada, então, nesse artigo. Constitucional, porque veja bem, quando nós estamos falando no artigo, no inciso 10 da Constituição e no 12, eles estão contemplados aqui nos direitos e garantias dos usuários, né? Exatamente. E que, na verdade, apenas, como nós conversamos, repete, incorpora os princípios constitucionais da competência privativa do Poder Judiciário para a quebra do sigilo. Perfeito. Bem, Anamélia, vamos então passar para os comerciais e voltamos para o segundo bloco com mais polêmicas. Estamos apresentando Direito Digital com o Dr. Walter Capanema. Você está conectado na Rádio RH Web. Basílio Castelo Branco apresenta RH Conectado, o programa que te deixa por dentro do mundo dos negócios. Toda quarta, aqui na Rádio RH. Rádio RH, sua nova opção em rádio pela internet. Artigo eletrônico, negócios, tecnologia. Um especialista tira suas dúvidas todas as terças, às 10 horas, aqui na Rádio RH. Nenhuma grande descoberta foi feita jamais sem um palpite ousado. Rádio RH, compartilhando a ousadia de inovar. Voltamos a apresentar Direito Digital com o Dr. Walter Capanema. Bem, estamos voltando com o programa Direito Digital. Eu sou Walter Capanema, estamos aqui com a professora Ana Amélia discutindo sobre o Marco Civil. No primeiro bloco, a Ana Amélia estava falando com a gente em relação à proteção da privacidade na internet. Ana Amélia, haveria uma outra legislação no direito comparado que o Brasil poderia copiar ou poderia se inspirar? Walter, eu considero muito importante no Marco Civil, porque nós vamos adaptar o nosso ordenamento jurídico interno às normas internacionais. Por quê? Porque já existem, há alguns anos, diretivas da União Europeia que elegem, impõem a obrigação de se eleger um responsável pelo tratamento da informação e também o direito de reparação por esse prejuízo sofrido. Ou seja, são diretivas que cuidam especificamente da proteção de liberdades e direitos fundamentais das pessoas físicas, né? E do tratamento dispensado a esses dados pessoais, também na questão da privacidade do setor das comunicações instantâneas. E né? O que seria esse responsável? Seria o provedor? Não. Dentro da pessoa jurídica, haverá, contratualmente falando, a eleição de um responsável pela guarda, pelo tratamento, que digo, na verdade, pela guarda e pelo sigilo daquelas informações. Basta seguir, Walter, nós sabemos, a política de segurança da informação, NBR. Exato. Se você aplicar a política de segurança da informação, você conseguirá, então, eleger esse responsável. Por quê? Porque a União Europeia, veja bem, o que ela diz? Olha, eventual necessidade de transferência de dados entre terceiros países, somente será admitida, somente esses dados serão disponibilizados se aquele país que estiver solicitando essa transferência assegurar o que eles chamam de adequado nível de proteção de dados. E vai ser avaliado pela União Europeia. Isso é importante, desculpa interromper, que você, pela sua diretriz, você já está mostrando quem é que tem a responsabilidade disso, quem é que tem o dever de guardar esses dados. Primeiro que nós temos, o Brasil cuida da proteção e do sigilo dos dados, né? E segundo, é que haverá, claro, uma pessoa responsável. Porque, veja bem, olha, a Argentina e o Uruguai já têm leis. Ou seja, se ela quiser pedir para qualquer país da União Europeia que sejam compartilhadas informações de operações financeiras, por exemplo, de aplicações fora do país, se ela... Suíça, por exemplo, imagina... Exatamente, né? Agora, nós não tínhamos essa edição dessa lei. Então, acredito, não sei se essa nossa norma, próxima do Marco Civil, será suficiente, como a lei que foi prevista na Argentina. Agora, pode haver depois, vir a ser estabelecido depois, uma lei que regulamente que regulamente esse tratamento da informação. Isso eu considero importantíssimo, porque nos coloca, nos equipara nas legislações mais avançadas e principalmente no que diz respeito a essa transferência de dados. Isso é importantíssimo. Agora, um outro ponto que é polêmico, até porque antes do programa nós estávamos até divergindo, isso é ótimo, em relação à guarda de registros. Uhum. O artigo 13 e o artigo 14 do Marco Civil. Certo. Seria mais ou menos o seguinte: todos nós, quando nos comunicamos pela internet, o provedor, ele registra essa conexão. Registra que na hora tal, o Walter acessou o site tal. Então, ele cria uma lista desses registros, que é o chamado log. O termo técnico é esse, log. O artigo 13 do Marco Civil, ele estabelece que esse provedor, ele tem a obrigação de guardar durante seis meses, esses registros. A grande controvérsia que surgiu é, será que esse prazo seria suficiente para termos de prova de processo? Imagine que alguém me ofenda pela internet e crie um perfil falso para mim. Pelo Código Civil, eu tenho 3 anos, que é o prazo prescricional, para acionar essa pessoa ou provedor, no caso, por reparação de danos morais. O prazo, será que de 6 meses, não comportaria uma compatibilidade com isso? E o que você acha, Amélia? Acho que eles não estão pensando nisso, não, Walter. Não estão pensando na gente, não, né? De jeito nenhum. Olha só, você lembra que na discussão naquele PL, Projeto de Lei sobre Crimes de Informática? O Mega Não. O Mega Não. Né? Eu assinei a petição eletrônica, eu você também? Eu também. É. Lá, qual foi o grande grito? A grande grita partiu de onde? Da necessidade de guarda de log por 3 anos. Então, você está mexendo, briga de gente grande, né? Coisa de privacidade. E nós estamos... Não, nós estamos mexendo com dinheiro. Nós estamos mexendo no bolso deles. Exatamente. Eu não sei te falar, sinceramente, qual é o custo disso, até porque eu sou advogada, não sou da parte de finanças nem de economia. Mas eles alegam, provedores, que o valor pela guarda desses registros, ele é extremamente alto. Porque seriam terabytes, e eles serão responsabilizados, e eles não vão poder botar isso em cloud computing, em nuvem, porque eles são responsáveis. Já pensou se a nuvem se dissipa? Mais ou menos alguma coisa, assim. Mas eles não precisam ter alguma responsabilidade. Pois é, então eu acho que eles trabalharam aqui com o mínimo, tá? Então, quando ele colocou, se o PL previa, de crimes de informática, previa anteriormente uma guarda de log por 3 anos, e a briga veio dali... Vamos combinar que, como isso aqui é um marco regulatório civil, colocou-se no mínimo, por 6 meses. Mas está muito mínimo, na minha modesta opinião. Completamente mínimo. A sugestão que eu dei para o site... Mas se eles mexerem com isso aqui, eles não vão fechar. Eles não vão fechar isso aqui, não. Quando chegar lá na Câmara, no Senado, vão acabar mexendo nisso. Qual foi a tua sugestão? Minha sugestão foi de 5 anos, para ser compatível com o artigo 27 do CDC. Querido, você está botando mais do que o PL, que foi 3, e deu aquela briga toda. Mais. Você vai apanhar na rua. Eu vou apanhar na rua, né? Mas eu preciso de segurança depois disso. Com certeza. Mas até justamente, quais são os grandes problemas que nós temos? Do CDC. Compra pela internet, para você saber os registros. É claro que, na prática, a pessoa, quando sofre um dano na internet, a sua reação é quase que imediata. Você levaria 6 meses para descobrir isso? 3 anos para descobrir isso? Quer dizer, imagine se alguém cria um perfil falso para mim no Orkut com outro nome. Eu levaria muito tempo para descobrir. Até sem meu nome. Pegaria minha foto e colocaria um outro nome, como já fizeram. Eu descobri isso porque eu verifiquei que aquela pessoa tinha visitado o meu perfil. Mas eu não posso afirmar agora, eu não estou dando sugestão para ninguém fazer isso, que exista um perfil falso no Orkut com o meu nome. Será que eu não precisaria de uma proteção maior? Afinal de contas, tudo bem que o Orkut, ele é um serviço gratuito. É que de gratuito não tem nada, porque sabe que não existe almoço grátis, né? Exatamente. O que ele faz é compartilhar teus dados todos. Tudo, ele sabe. Isso tudo que o Marco Civil está falando que ele não pode fazer, o modelo de negócio deles vai dançar depois disso, Exatamente. Por que isso? Porque ele tem o controle das comunidades que você frequenta. Se você tiver no seu celular o Google Latitude, ele vai saber por onde você anda, porque ele permite saber a região que você frequenta pelo GPS. Então, o Google ele tem não existe nenhum programa de computador ou site que reúna tantas informações sobre as pessoas quanto o Google. É mais que nós próprios, né? E isso, até mais do que nós mesmos. E isso é uma maravilha para saber configurar o tipo de cliente. Juridicamente, eu acho que você está corretíssimo. Na prática, nós não conseguiremos... É um sonho que eu tive, né? Sonho, porque com 3 anos já deu aquela briga, imagina com 5, né? E agora aqui, com 6 meses, eu acho que trabalhou-se com o mínimo, né? Reclamando muito. Agora, eu acho também, Walter, uma coisa. Na questão de que isso possa vir a ofender o direito à intimidade, eu acho que não. Sabe por quê? Porque a norma impõe o dever de sigilo ao administrador do sistema. É o responsável legal pelo tratamento da informação. Isso vai ser uma figura importantíssima na política de segurança da informação. Outro tema que é importantíssimo e, para mim, é o mais controvertido, diz respeito à responsabilidade civil e à questão da remoção na internet. O artigo 17 da lei, ele parece ser meio redundante e até data vênia, ele não explica muito bem para o que veio. Diz o seguinte: os danos causados aos titulares de dados pessoais devem ser reparados nos termos da lei. Isso, de certa forma, ele está copiando o que o Código Civil fala. Sim. Mas ele não diz qual é o tipo de responsabilidade que vai ser. Se é objetiva, em que não se precisa comprovar o dolo ou a culpa, ou se subjetiva, em que você justamente precisa comprovar o dolo e a culpa. Que é o grande marco da divisão das decisões judiciais de hoje. Exatamente. Então, o que acontece? Se for, então, um dano causado por um terceiro, e você conseguiu descobrir quem é esse terceiro, é uma pessoa natural, uma pessoa física, então seria a responsabilidade subjetiva. E se for, então, um dano causado por uma empresa, responsabilidade objetiva com base no CDC? Como é que seria isso? Independentemente, culpa. Uma coisa interessante está me vindo agora, Walter. Depois você dá uma procurada, já que você fez uma linda contribuição, já publicou no seu site hoje, obrigado. Já disponibilizou as suas contribuições. Dá uma conferida aqui, Walter, como é que o CDC fala? Que ele fala direitinho isso, com a responsabilidade objetiva. Exatamente. Do fornecedor, não lembro o artigo, eu não sou consumerista, mas... Aí surge a questão, e se for uma empresa que te ofender e não há uma relação consumerista? Você, por exemplo, o que acontece muito, você criou uma comunidade no Orkut para protestar contra uma empresa. E você falou, olha, aquele produto é uma porcaria. A empresa vai lá e fala assim, olha, você é um burro que não sabe consumir. Nós teríamos aí uma relação de consumo? Seria aí um acidente de consumo? Aquele é fornecedor de serviço. Ele é fornecedor, né? De serviço. Mas aí, essa relação, essa ofensa, ela se deu no âmbito de uma relação de consumo? Faz pergunta difícil. Essa não, pergunta volta. É difícil. Ai, essa pergunta. Essa é uma pergunta difícil mesmo. E seria eu acho que esse 17 podia ter um pouquinho mais de carinho com exatamente. Ele, né? Porque, olha só, nos termos da lei, pô, qual lei? Tem um monte de lei, como diz o Milô Fernandes, o Brasil é um país muito legal, ele é cheio de leis. É cheio de leis. Então, você, qual lei que você quer aqui? Tem para tudo quanto tem. Tem até responsabilidade civil, até do acidente nuclear, então você vê pois que é o que não então, falta. Então, acho que... Porque se o grande... A grande gancho que nós estamos vivendo hoje na insegurança jurídica que nós estamos vivendo em relação à ausência de umas definições, não falo claras, mas mínimas em relação à internet. Né? Nós fizemos até uma entrevista juntos, exato. Não nos conhecíamos, é né? Em que eu acho que não se aplica a responsabilidade objetiva. Por quê? Porque quando você entra na minha página, por exemplo, do Orkut? É uma rede social. Exato. Para você navegar, para você se tornar um usuário, você vai clicar aqui, Você vai ter, mesmo que você não leia, claro, né? Que as pessoas não leem contrato. Não, mesmo. É um contrato por clique, adesão por clique. É. Mas se você também não clicar, você também não aceita, se você também não aceitar, você não usa. Então, você geralmente você clica ali e reza. E né? Reza não acontecer nada daquilo. É, e reza. Também se você for ler, você não assina, então exatamente. É melhor não ler, né? O que, que você faz? Você desce aquele elevadorzinho, clique aqui, e lá está escrito todas as condições sob as quais você se compromete a navegar. Por isso que eu sou contrária à aplicação da responsabilidade objetiva do provedor. Porque ele não pode responder objetivamente pela ação dos seus usuários que conhecem os seus termos de serviço. Eu acho que cabe a subjetiva ou até a solidária do CDC se ele deixasse de tomar as providências. Mas igual a gente tinha comentado antes, Walter, eu tenho medo do não agora, né? Porque o provedor de serviço, ou ele vai ser censor, exato, ou ele vai ser julgador. Porque a atividade dessa de censurar é praticamente impossível. Eu não posso impedir que alguém fale um fato danoso, um fato mentiroso contra alguém. Como é que eu posso restringir isso? E essa, eu concordo, essa ausência de normas, essa insegurança jurídica e empresarial também que vem causando. Você sabe casos de grandes blogueiros, né? são jornalistas, são formadores de opinião, ícones na sua área de atuação, que simplesmente fecharam os comentários. Exato. Porque uma coisa é você ser contundente, outra coisa é você ser mal educado, e outra coisa é você cometer crime. Exato. O meu site não está aberto. O meu eu coloquei com moderado. Não, claro, moderado. Dá para a gente fazer isso porque são tecnologias menores. Claro, a gente pode, nós não somos um portal. Controlar, né? 11 milhões de pessoas ou 30 milhões de usuários. Se ele não pede nenhum tipo de comprovação da sua identidade, exato, nenhum tipo de comprovação que você realmente é quem diz ser, como é que ele vai saber se tem uma página fake? Exatamente. Isso está errado. Agora posso fazer uma provocação? Olha só. Tudo bem que o Orkut, ele realmente ele não tem como censurar isso. Mas o Orkut, a partir do momento, o Orkut, por exemplo, poderia ser qualquer outra rede social, essa rede social, a partir do momento que ela fornece os meios, para os instrumentos para a efetivação dessa conduta danosa, ele também não poderia ser responsável? Teoria do risco, está aplicando a teoria do risco, que foi acontecer com a Lan House lá em São Paulo, né? O cara cometeu um crime através da sua rede. Da rede da Lan House. Então, ela entrou junto, por quê? Teoria do risco. Atividade normalmente desenvolvida pode representar um risco. Porque se ela criou essa tecnologia toda para ser disponibilizada à rede social, ela precisa saber que essa tecnologia ela vai poder ser utilizada para causar delitos. E você veja que o Orkut é um dos sites que é mais processados aqui no Rio. Nós temos aqui centenas, em São Paulo também, dezenas de ações. Você veja que, apesar de todos esses processos, o Orkut ele não trouxe nenhuma assim, dificuldade ou nenhuma outra formalidade para adesão de usuário. Mas é porque, veja bem, nós somos advogados. Exato. A gente tem mania de ser advogado. E formalizar tudo, né? Não tem que dar, como é que chama? Duas vias, levar para o cartório. A gente tem que fazer uma lavagem cerebral, porque quando você fala isso, por exemplo, eu entendo direitinho, porque eu também tenho a área técnica, você também muito junto, o que, que eles falam? Gente, isso é neutralidade da rede. Está aqui os fundamentos da lá no artigo 2º, né, do Marco Civil, tem como fundamento o reconhecimento da escala mundial, do exercício da cidadania, dos direitos humanos, da pluralidade. A rede é livre. E eu acho que eu tenho me convencido disso. Quanto mais mecanismos a gente colocar para pagar aqui, fechar, a gente vai fechar a rede. Exatamente. E a beleza dela é essa. É a liberdade. É, que você não tem na vida real. Que você não tem. Qualquer um pode falar. Agora você pode roubar e matar também na vida, na vida real. É então, a internet não é má. A internet ela só é um instrumento. Sabendo usar, né? Agora você tem que ter mecanismos jurídicos, legais, para que você satisfaça a violação de um direito. Aí isso eu concordo. Você tocou num ponto importante. E a remoção? Seria esse instrumento jurídico? A remoção no artigo 19 diz o seguinte. Eu acho que isso não vai dar certo. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Primeiro, isso aqui é uma redundância, né, Walter? Porque, vamos lá, seja bem-vindo à sopa de letrinhas. Exato. Do mundo telecom, telecomunicação, telecom, PSCI, provedor de serviço de conexão à internet. A única coisa que o PSCI faz é conectar à internet. Exato. Se o cara só me conecta, ele só me dá o bypass na rede, como é que ele vai ser responsável por onde eu vou navegar? É mais ou menos como a Vivo ser responsabilizada pelo trote que você passou pelo telefone. Exatamente. Aqui está errado. Quem sou eu para dizer sua que sugestão, o Marco Civil está errado, né? Não é provedor de conexão. Provedor de serviço? Provedor de serviço, provedor de conteúdo. Conexão só conecta. Isso aqui tá muito óbvio para a gente acreditar que é assim mesmo. Foi, de repente, um erro material, né? Eles confundiram provedor de internet com provedor de serviço. Mas não sei, né? É porque o artigo 20, o seguinte, que vai mais a fundo do procedimento da remoção, ele fala em provedor de serviço. E o que você acha da ferramenta da remoção? No Brasil, o grande leading case sobre remoção que nós tivemos foi aquele famoso caso da Cicarelli. Ela estaria supostamente, né? Quer dizer, Um fracasso de case. Né? Foi um fracasso de case, né? Teve do Twitter também, no político, ou não sei de que foi, que tirou o Twitter do ar no Brasil. Ao invés de mandar tirar. Foi alguma coisa dessa. É, porque, só para relembrar para quem não estava sabendo, o caso da Cicarelli. A Cicarelli estaria numa praia, supostamente, com seu namorado, supostamente fazendo atos assim, pessoais. Um fotógrafo, um paparazzo, ele filmou aquilo e colocou no YouTube. A Cicarelli e seu então namorado, eles entraram com uma ação pedindo para o YouTube tirar aquilo do ar, aquele vídeo do ar. O que acontece é que o juiz, ele fez o seguinte, ele bloqueou o acesso do YouTube no Brasil. Significa que todos os brasileiros, ou todas as pessoas que tivessem conexão, passaram a odiar a Cicarelli. Passaram a odiar a Cicarelli e não acessaram o YouTube. Então você veja bem que o magistrado, né, se me permite uma crítica a essa atuação, modestamente, ele procurou causar, digamos assim, a restrição da forma mais gravosa possível. Sim, mas sinceramente, eu acho que ele foi levado a erro. Porque se ele soubesse que ele estava mandando aquela ordem dele era para tirar o YouTube do ar... No Brasil inteiro? Pois é. Isso que eu acho que ele foi induzido a erro. Nesse caso, vamos crer nisso, né? Nessa o boa juiz, fé. Ele é. Não, eu acredito. O juiz não pode obrigar a saber tudo, né? Não, eu acredito. Acredito que ele foi levado a erro, até pelo próprio pedido do advogado, que não deve ter mandou tirar do ar, tirou. É. Agora, vem cá, nós conversamos sobre isso. O que, que vai adiantar? Isso. Vamos falar aqui da notificação de remoção. Vamos colocar o case aí dessa apresentadora. Mandou tirar. Isso. Só que eu já copiei para o meu. É. Vai acontecer a mesma coisa aqui. Olha só, quando ele fala, tem que ter uma justificativa jurídica, vai impedir uma obrigação de fazer... Cria um procedimento, né, uma formalidade. Um procedimento, formalidade, e mandou tirar aquela publicação. Vai que tira, que ele consegue que o provedor de serviço, então, retire, né, aquela publicação do ar. Tá, mas eu já tinha copiado para o meu site... Então vai vir uma autorização judicial atrás da outra, que foi acontecer com a Cicarelli. Ele mandou tirar do ar, saiu, só que todo mundo já tinha feito sua cópia. Deve ter cópia na internet até hoje. Não, até hoje. Então, quando ele fala aqui, olha, vai tornar indisponível o acesso ao conteúdo, cabendo ao provedor de serviço, informar o fato usuário responsável pela publicação, tá? E fixando um prazo razoável para eliminação definitiva. Eu não sei o que se considera um prazo razoável. Para mim, são critérios subjetivos. Exatamente. Você pode achar razoável e eu posso achar que não é. E até imagina, desculpa, Ana Amélia, em relação à internet, à remoção, esse procedimento formal, seria um procedimento administrativo, extrajudicial, ele só aumentaria o prazo em que aquele dano estaria na internet. E na internet, um dia já é muita coisa. Mas é claro. Não porque... seria mais efetiva uma ação judicial e até pedido em tutela antecipada, dependendo da situação, que esse dano fosse removido? Eu acho que o usuário continua no arroz, tanto na conta de notificação quanto no judicial. Ele está perdido do mesmo jeito. Ele está perdido do mesmo jeito. Porque olha só, vai que ele entra com os dois. Vamos pensar. Você está com um cliente, você está com um amigo, que tem alguma coisa que lhe seja injuriosa na rede ou não seja verdadeira. Ou seja, ele quer retirar. Ele vai lá e faz uma notificação online aquele serviço, aquele provedor de serviço, tá? E você manda tipo sanguíneo, carteira de idade, vai vir o RIC agora, né? Carteira única e tal, babá. Tá, mas na dúvida, o que é prazo razoável para mim? Primeiro aqui, que o Marco Civil falou bacana, que vai ter que ter um canal, que seria bacana que ele tivesse um canal online para recebimento, não acho aqui, para recebimento da notificação. Tá. Que é mais um custo para o provedor. Sim, isso daí vai aumentar o modelo de negócio deles, em termos financeiros, isso vai ser totalmente afetado. Isso vai ser, com certeza, repassado para o usuário. Olha, mas se é de graça, e a gente sabe que de graça não é nada. Nada. E se eles vivem, na verdade, com o compartilhamento dos nossos dados, eu acho que não vai ter mais nada grátis que... Exatamente. Olha, em relação... Eu prefiro pagar para ter um bom serviço, sabe? Porque se por acaso o meu e-mail gratuito, digamos que der um pau, eu vou poder reclamar de quem? Você tem até mais uma legitimidade para poder claro, reclamar. Claro, Eu tenho um grande problema com a questão da remoção pelo seguinte. Tem um grande caso nos Estados Unidos, que foi o caso da Barbra Streisand, o famoso tal do Streisand Effect. Divulgaram a casa dela, uma vista aérea, numa fotografia, e isso foi depois repassado para vários outros meios de comunicação. O grande problema da remoção é o seguinte... Atrás de todos eles? É, eu posso ir atrás de todos eles. É isso que eu estou perguntando. Então tá, você consegue uma efetividade nessa notificação, digamos. Consegue uma efetividade também no seu pleito judicial. Pô, você fica livre. Aí dá uma gugada no teu nome. Cara, aquilo tá lá de novo. Você vai começar tudo de novo. Tudo de novo. Aí você vai pro provedor de serviço do segundo site que... Não da veiculação primária, mas das outras secundárias que virão. O que eu já vi... É gato e rato. O que eu já vi, assim, uma solução, assim, melhor que eu vi foi o seguinte. A vítima que sofreu o dano, ela entrou com uma ação... Também contra o Google, pedindo para o Google tirar da ferramenta de procura... Sim, qualquer... porque tem a memória cache. E aí tem esse problema. Ele vai tirar e continua na memória cache. Você pede para o juiz, para ele tirar a restrição ou a menção àquele dano, mas você pode colocar com outro nome, você pode colocar na memória cache. Você pode Sim, porque a política de remoção do Google... porque a política de remoção do Google, ela exige que o editor do site concorde para ela tirar. Olha quanta formalidade. Sinceramente, alguma coisa melhora. A gente não pode também ser tão pessimista. Exato. A gente não tinha nada e continuávamos a navegar. E nós vamos continuar a navegar. Sabe, eu acho que é a conscientização. Isso aí é um tema para o seu próprio, pro seu próximo programa, Walter. É a conscientização, é a educação na rede. Tá? Outra questão importante, e o direito de resposta? O direito de resposta, a gente sabe que surgiu lá na lei de imprensa, que foi revogada, que não foi recepcionada pelo Supremo. Não tá falando. Não está tratando. Não tá tratando. Eu queria saber de você o seguinte, será que a gente está falando de responsabilidade? Também eu poderia falar em direito de resposta aqui? Seria um paliativo para um dano? O que você acha? Ou é querer demais? Eu acho ótimo, mas não vai entrar de jeito nenhum. É querer muito. Por exemplo, por agora a reforma eleitoral. Porque não dá para você legislar tudo, Walter, esquadrinhando. Eu sei que a gente gostaria, tá? Eu sou advogada como você, a minha cabeça funciona como a sua. Mas eu penso que a gente não conseguiríamos isso. Por exemplo, agora, a reforma eleitoral, que foi devidamente regulamentada pelo TSE, tá? Então, o que a reforma fala? O que, que a resolução... não sei número, advogado não precisa saber número. O que ele fala? É livre manifestação, expressão e manifestação do pensamento na internet. Tá? É proibido anonimato. Agora, quem publicou tem direito de resposta. E sabe, achei bacana isso. Sabe qual é o direito de resposta? Vai ficar veiculado pelo dobro do tempo que ficou veiculada a ofensa. Eu achei isso o máximo. O problema na internet é o seguinte, vamos dizer que alguém me ofenda num site. Eu entro com ação, peço direito de resposta. E eu linko aquilo tudo. Eu desligo o site. E aí? Eu vou publicar isso aonde? O direito de resposta onde? Eu desligo agora. Ah, é assim? Então eu desligo. Ah, mas aqui, na legislação eleitoral, ele conseguiria. Por quê? Porque o TSE... Site do partido, né? Não, o TSE obrigou a um registro TLD.br. Né? Teria que ser do partido mesmo. Não, só sobre o ponto DR. BR. Você não vai ter jurisdição. BR. Não, qualquer, pode ser sobre qualquer DPN, pode ser .com, pode ser .com, desde com o top level domain de BR, né? .br. Então, você tem jurisdição, a Justiça Eleitoral brasileira, ela conseguirá fechar aquilo. Aqui não daria certo. Não daria certo. Porque a internet é globalizada, desconhece fronteiras. Na legislação eleitoral, conseguiu-se, então, através da imposição, da obrigatoriedade de todos os sites eleitorais, de campanhas de candidatos, de político, partidos, coligações, estarem registrados sob o ponto .br. Ah, isso é ótimo. Isso é ótimo porque... Cada vez mais a gente precisa, com o Marco Civil, trazer essas discussões a público. Quer dizer, se nós não tivéssemos o Marco Civil, nós não estaríamos discutindo esse assunto. Isso é muito importante. Eu acho o Marco Civil um marco. Apesar dessas correções, ele é um projeto maravilhoso. Colaborativo, que deu margem aos próprios cidadãos participarem. E é brilhante. Quer dizer, que bom que nós temos isso e que bom que nós cada vez mais tivéssemos outros projetos nesse sentido. E nós tivemos a área técnica. A área técnica. E nós tivemos os advogados. Né? A área técnica, você sabe que nos ajuda a compreender o fenômeno técnico para aplicar na legislação existente. Eu acho que isso foi uma coisa bem bacana que nós conseguiu-se nesse marco legal. Olha, Ana Amélia, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer tê-la aqui. Eu espero tê-la outras vezes aqui discutindo e conversando com a gente. Olha, pessoal, muito obrigado. Vamos encerrar aqui o nosso programa Direito Digital. Eu quero agradecer também, tá? Você, a honra de estar participando aqui com você. Muito obrigado. Boa tarde. Você ouviu pela rádio RH Direito Digital com o Dr. Walter Capanema.